Ok, the last team. Thank you, band. Muito obrigado, band. Agora são 1h30 da madrugada lá e o band ficou acordado pra tocar com a gente. Muito obrigado. Many thanks, band. Thank you. foice, o açoite, o coice, o fim. Se sim, e em mim já nem sabia se era fria, se agonia ou se temia um canto em sombra. Descansar, só se sabia e sem sonhar sofri o dia ao acordar. Tarde, passado o desencanto, o desalento, santa disse em si. Pensasse um sim, que se foi, não. Nem mesmo grão, pisada, flor, desfloresceu. E se vazeu já nem, não mais, foi, somente onda. Grande Niago, valeu Niago. He's on the jazz, man. Jazz, man. He's on the jazz, man. He's on the jazz. It's jazz. What's up? All right, let's go. Go. Hank, you gotta believe me, we haven't got much time. We haven't got much time. He's on the jazz, man. Jazz, man. He's on the jazz, man. He's on the jazz. Styles. He'll learn your style, and then he can teach you his, understand? So you hear this. So you hear this. We'll reunify the styles. He'll learn your style, and then he can teach you his, understand? Understand? Understand? Mm-hmm. Aí, pessoal, realmente a semente foi plantada ano passado aqui no Pelourinho, graças ao Ed Carlos aqui, Ed Ulafa. A gente se conheceu em Maragogipe, no carnaval de Maragogipe, muito doido. Ai. 2012 é quando o mundo ia acabar, segundo... E aí, cara, o Lafa falou assim: Jarbinha, vamos fazer uma onda lá no ateliê do meu irmão, Marquinhos, que eu conheci em Cachoeira, né? Going to sleep, o Bernd vai dormir. Então, a salva de palmas aqui pra Bernd da Alemanha. Uma salva de palmas pra o Michel do Canadá. Salva de palmas para Rock Tribe na Turquia. Bora, Bahia! É isso aí. Representou. Então, valeu, valeu. E aí, agora, essa foi a segunda Jam Intercontinental. Foram três continentes. Ásia, na Turquia, representado pela Turquia. Eu perguntei pro professor de história ontem, tá? Que se Turquia, qual era o continente meu? Os caras ficam na dúvida, né, velho? Turquia. Mas Turquia é na Ásia, beleza? Então, foram três continentes. Turquia... Europa, né? Alemanha ali. E as Américas aqui, né? É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Até a terceira Jam Intercontinental. No Santo Antônio aí, ó. Pra 20 pessoas, 20 convidados. Beleza, Ed. Valeu, gente. Boa noite aí. Valeu, valeu. Ei, Hit, quer dar uma palavra final aqui, man? É, uma palavra final aí. Não, ele não quer. Mas eu queria agradecer aqui ao... Chega!